Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli, o popular Oswaldinho. Na sonoplastia, Adriano Vieira. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização Raízes do Brasil. Vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã, pelas ondas médias e curtas AM da Rádio Cultura Brasil. Nos domingos sem atendimento, mas de segunda a sábado, sempre com a sua participação, a sua colaboração, a sua ajuda. Com Belmonte Amaraí, de Amaraí, Clóvis Brunelli, Cavalinho de Pau. Um chapéu de palha me chama a atenção. Com ele arredava o sol tão ardente, tombando o chão quente na leira do chão. Com ele cortava o mato fechado, corria o roçado, ralhava o feijão. Agora no meio das tralhas surradas, faz sombra na estrada da recordação. As palhas trançadas na linha ficou. O suor que ainda por nada se acaba, na borda da aba sua marca deixou. Herança trazida do velho passado, do duro roçado que a enxada tomou. E assim quantas vezes você como escudo, dos galhos felpudos você me livrou. Força nas mãos que comprei na venda com pouco dinheiro, foi meu companheiro na testa do Eitão. Estamos parados ao longo da estrada, nesta caminhada cumprida a missão. Você representa uma joia, uma herança que marca a lembrança do nosso sertão. Sozinho. mimado, menino educado, não tive cavalo de pau nesta vida. Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar. Desde que eu sonhei sozinho, não me faças recordar. Cavalinho, meu cavalinho, cavalinho de minha ilusão. Leve pra longe a saudade, não maltrate o meu soluço baixinho. Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar. Desde que eu sonhei sozinho, não me faças recordar. Cavalinho, cavalinho, cavalinho de minha ilusão. Leve pra longe a saudade, não maltrate o meu coração. Nós ouvimos com Brigadeiro e Tobias e Caetano Erba, Tony Gomide e Brigadeiro Chapéu de Palha. Foi o pedido do Ismael Borba, do Jardim São Bernardo, em Santo Amaro. Ofereceu para todos os funcionários da Rádio Cultura e para todos os funcionários da CETESB. Obrigado, viu, Ismael Borba. Pedido depois de Márcio Alves Leite, do bairro Santo Agostinho. Com Belmonte Amaraí, de Amaraí, Clóvis Brunelli, Cavalinho de Pau. Ele ofereceu para os funcionários da NASCA. Atenção, funcionários da NASCA. Um abraço do Márcio Alves Leite, do bairro Santo Agostinho. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas AM. Agora com Eli Silva e Zé Goiano. Do Eli Silva, Zé do Reino e Zé Goiano, Convite de Caboclo. Depois com os dois mineiros, o compadre Pereira e Almezino, Caboclo Arrependido. Meu amigo da cidade grande, eu lhe digo com sinceridade, te convido pra vir conhecer no sertão a felicidade. Vem a ver o romper da aurora e o sol vermelhando a tarde. A beleza do campo florido e o prazer na vida em ter liberdade. Venha ver o passar de boiada e poeira levantar do chão. Um carro de boi carregado na descida rangendo o bocão. O nascer de uma lua cheia que beleza sem comparação. Comprovar a beleza e o encanto deste meu recanto que chama sertão. Vai ouvir quando cai a tardinha na palhada de ao chororó. De distante nas matas sombrias, o triste cantar do jaó. As rolinhas andando de bando na areia fazem caracol. Risca a espora, bate a asa e canta o rei do terreiro em cima do paiol. É o convite de um simples caboclo, vem conhecer minha moradia, o meu mundo, meu reino encantado, de paz, amor e alegria. Eu duvido que este cenário, meu amigo, você conhecia. Desfrutar da fartura e riqueza que a mãe natureza nos dá todo dia. Tratava com carinho. Um dia me deu na telha de mudar para a cidade. A mulher veio na marra, os filhos com a vontade. Só depois que aqui cheguei, a mancada que dei, agora tudo é saudade. Gostaria de voltar, a esposa não quer ir, os filhos não abrem mão da vida que tem aqui. Não ligam para o que digo, aqui não tenho amigo, nem sossego pra dormir. Quase morro de saudade do meu rancho lá na roça, do caminho à bica d'água, mas o destino fez troça. Deles não restam mais nada, lá eu puxava a enxada, aqui eu puxo carroça. Minha roça virou pasto, corguinho foi encanado, até mesmo meu caminho agora está asfaltado. A mulher não me faz conta, os filhos só me aprontam, já estou desesperado. Ouvimos com Eli Silva e Zé Goiano, de Eli Silva, Zé do Reni, Zé Goiano, Convite de Caboclo. Depois, os dois mineiros interpretaram do compadre Pereira e Almezino, Caboclo Arrependido. Homenageado do dia. Homenageado hoje é João Mulato, da dupla João Mulato e Douradinho, ou a dupla João Mulato e Douradinho. A dupla será homenageada. João Mulato, nascido na cidade mineira de Passo, mudou ainda criança para Araçatuba, em São Paulo, vindo depois para a capital paulista. Douradinho é nome artístico utilizado por mais de um parceiro do João Mulato. O primeiro a usar o nome de Douradinho foi o violeiro Bambico, com o qual João Mulato iniciou a dupla ainda em meados dos anos 1970. Bambico faleceu em 1982, depois de gravar com João Mulato os LPs Saudade de um Amor que Passa e Meu Reino Encantado. João Mulato formou com outros parceiros e a dupla João Mulato e Douradinho, que gravou mais 6 discos até 1989, quando João Mulato passou a formar dupla com Pardinho, que durou até 1997. Em 1998, João Mulato retomou a dupla com Douradinho, que provavelmente já foi o nome artístico utilizado por 8 diferentes parceiros do João Mulato, dos quais nada se sabe a respeito, com exceção de Bambico. Em 2001, a dupla lançou, pelo selo Pequizeiro, produção do Theo Azevedo, o CD Modas e Viola Clássicas, no qual interpreta 16 modas e viola consideradas clássicos do gênero. No encarte do CD, Theo Azevedo escreveu: João Mulato é quem mais se aproxima do estilão de Tião Carreiro, tanto na voz como no ponteio da viola. Moda de viola é um estilo na música sertaneja de raiz. Em 2007, a dupla recebeu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o Prêmio TIM de Música Popular Brasileira, categoria regional, melhor dupla, pelo disco Clássicos de Moda da Viola, Moda de Viola, da gravadora Arlequim Discos. Este é João Mulato e a dupla com Douradinho. Eles cantam de Valdemar Reis, Vicente P. Machado, Meu Reino Encantado, e depois o Sulino Herói Sem Medalha. Nasci no recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra apartar bezerro, e ao lado um grande mangueirão. Quintal tinha um forno de lenha, um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paió, uma espiga de milho eu pegava, rebolhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntava. Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de bois de primeira, 4 cangas, 16 cansis, encostado no pé da figueira. Todo sábado ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abria as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. Repartimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A A lavoura virou colonião e acabou-se meu reino encantado. Hoje ali só existe três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera, a telha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marco saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Filho do interior do grande estado mineiro, fui um herói sem medalha na profissão de carreiro, puxando tora do mato com 12 bois pantaneiros. Eu ajudei desbravar nosso sertão brasileiro. Sem vaidade eu confesso, do nosso imenso progresso, eu fui um dos pioneiros. Veja como o destino muda a vida de um homem. Uma doença malvada minha boiada consome. Só ficou um boi mestiço que chamava lobisomem. Por ser preto igual carvão, foi que ele pôs esse nome. Em pouco tempo depois, eu vendi aquele boi pros filhos não passar fome. Aborrecido com a sorte, dali resolvi mudar. E numa cidade grande com a família fui morar. Por eu ser analfabeto tive que me sujeitar, trabalhar no matadouro para o pão poder ganhar. Como eu era um homem forte, nunca avagado de corte, pros companheiros sangrar. Veja bem a nossa vida como muda de repente. Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente, ali eu era obrigado matar a reis inocente. Mas certo dia o destino me transformou novamente. O boi da cor de carvão, pra morrer nas minhas mãos, estava na minha frente. Quando eu vi meu boi carreiro, não contive a emoção. Meus olhos encheram d'água e o pranto caiu no chão. O boi me reconheceu e lambeu a minha mão. Sem poder salvar a vida do boi de estimação, pedi a conta e fui embora. Desisti na mesma hora desta ingrata profissão. Homenageada hoje, João Mulato e Douradinho. Com eles, nós ouvimos Ivaldemar Reis e Vicente P. Machado, Meu Reino Encantado, e depois do Sulino Herói Sem Medalha. Agora uma pausinha para o cafezinho, estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Letra e música. Os versos da música brasileira, analisados pelas imagens literárias e pelos recursos empregados em sua criação. Letra e Música, um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Terça-feira, 1 da tarde, reapresentação domingo às 18 horas. Letra e Música, aqui na Rádio Cultura Brasil. Solano Ribeiro traz as novidades da música brasileira. Nomes de todo o país, num programa que busca divulgar a produção independente. E você está no único programa que apresenta a produção independente, a que está fazendo a nova música do Brasil. Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Domingo, 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil. Diariamente, a Rádio Cultura Brasil leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura Brasil. Seleção do ouvinte. Rua Seno Esbrig, 378, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radioculturabrasil.com.br ou preencha o formulário em nosso site radioculturabrasil.com.br. Em sua seleção, devem constar nome, endereço e telefone. Seleção do Ouvinte, todos os dias, às 11 da manhã. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. E já no próximo intervalo, a participação da Cirlei Ribeiro em Prega São Paulo. Vamos saber o que está acontecendo. A Cirlei Ribeiro vai explicar pra gente o Prega São Paulo. Bom, ouviremos duas músicas, Elisalo cantando do Zile Benedito Severo, Violão Amigo. Depois Rodrigo Matos, do Jetro Durval e Aguinaldo, Viola em Extinção. Companheiro aqui da serra, fazem comigo a derradeira serenata. Eu vou embora pra bem longe desta terra, se não um dia a saudade ainda me mata. Vocês percebem nos meus olhos cheios d'água a dor que eu sinto nesta triste despedida. Sou um cativo condenado pela mágoa que pouco a pouco dominou a minha vida. Violão amigo me acompanha até a morte, pra cumprir a negra sorte que Deus deu para nós dois. Mande pra longe esta dor que me maltrata, pra esquecer aquela ingrata que eu não sei pra onde for. É uma esperança que morreu dentro do peito e sepultada no jazigo do passado. Pelo desprezo dizem que homem não chora. Por mais que eu queira esquecer, não sou capaz. Meus olhos choram por alguém que foi embora pra muito longe e talvez não volta mais. Violão amigo me acompanha até a morte pra cumprir a negra sorte que Deus deu para nós dois. Mande pra longe esta dor que me maltrata, pra esquecer aquela ingrata que eu não sei pra onde foi. Brasil é terra santa, por Deus é abençoado. Quem nasce nesse país é muito feliz e respeitado. Estão levando a viola pra bem longe do mercado. Já tem muitos violeiros com a guitarra do lado. Eles não conseguem fama, mudaram nosso idioma. Estão cantando enrolado. Brasileiros e brasileiras, vamos todos dar as mãos, vem comigo é agora. Vamos resgatar a viola que está em extinção. União faz a força, unidos vamos vencer. Formamos uma corrente, a viola na frente que eu quero ver. O nosso verde e amarelo é o tetracampeão da bola. Onde tem campeão, não pode faltar viola. Onde tem bom violeiro, tem viola o ano inteiro. É só pagode que rola. Brasileiros e brasileiras, vamos todos dar as mãos, vem comigo é agora. Vamos resgatar a viola que está em extinção. Sou filho do Brasil, me orgulho em dizer. Adoro o som de viola, ela consola o nosso viver. Um cantador sem viola não pode ser violeiro. O som mais lindo do mundo precisa ser o primeiro. Sou um violeiro novo, estou mostrando pro povo a herança do Tião Carreiro. Brasileiros e brasileiras, vamos todos dar as mãos, vem comigo é agora. Vamos resgatar a viola que está em extinção. Nós ouvimos com Zilli Zalo, do Zilli Benedito Severo, violão amigo. Rodrigo Matos interpretou do Jetro Durval e Aguinaldo, viola em extinção. E agora é com você, Sirlei Ribeiro, muito bom dia. Bom dia, Muíbo, bom dia a você que está ligado no Raízes do Brasil. O programa Emprega São Paulo, do Governo do Estado, agora tem uma versão online, tudo para facilitar a busca por uma vaga no mercado de trabalho. É um portal na internet, totalmente gratuito, e que funciona como um banco de currículos dos profissionais. E para se cadastrar, o candidato deve acessar o site, anote aí, www.empregasaopaulo.sp.gov.br www.empregasaopaulo.sp.gov.br. É necessário, então, criar uma senha e informar dados como RG, CPF, endereço e outras informações pessoais e profissionais. O candidato será avisado, então, no próprio sistema, por e-mail e futuramente também por mensagens no celular, sempre que houver vagas compatíveis com seu perfil. Quem não tiver acesso à internet ou encontrar dificuldades para usar o sistema, poderá usar também os postos de atendimento do trabalhador, o sistema Acessa São Paulo, os telecentros, o Poupa Tempo ou a central, a própria central de atendimento do Emprega São Paulo, pelo telefone 0800-77-07-378, repetindo 0800-77-07-378. Essa central funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Um bom cadastro para você, bom dia e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Sirlei Ribeiro. Olha, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa a respeito da participação da Sirlei Ribeiro aqui no Raiz do Brasil, você pode se esclarecer através de dois telefones, 2182-3081, 2182-3082. E você ligando para saber qualquer coisa da Sirlei, aproveita e deixa um pedido musical, tá? Você escolhe uma música, deixa seu nome completo e pode até fazer o oferecimento da música escolhida. Ainda pela internet também você pode fazer perguntas para Sirlei Ribeiro e esclarecer qualquer dúvida sobre a participação dela aqui no programa, sobre os assuntos que ela aborda aqui no programa Raiz do Brasil. O nosso e-mail é raizdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Agora vamos atender a carta de Laurindo Forne, da Lapa, Vieira e Vieirinha. Cantam Adeus, querida. Depois vamos atender a Afonso Dias, residente em São Caetano do Sul. Pediu com Mário Zan, Zíngara. Partindo, teu rosto lindo me fez penar. Por todo o mar que você me fez, jamais talvez eu torno a voltar. Meu coração desconsolado sofreu calado e penou. E vem sofrendo, sempre amando, já desde quando eu te conheci. A minha alma sofre em delírio, este martírio do sertão e na solidão quero ficar. Quero esquecer a tua maldade, a falsidade eu não vou lembrar. Agora mesmo eu deixo saudade eu vou levar. Adeus, querida, e o derrosteiro, eu peço a Deus pra te perdoar. Ouvimos com Vieira e Vieirinha, Eduardo Benatti e Arlindo Pinto, Adeus Querida, pedido de Laurindo Forne, do bairro da Lapa, ofereceu para todos os ouvintes que acompanham diariamente o nosso programa Raízes do Brasil. Beleza, e para toda a equipe também do programa Raízes do Brasil. Muito obrigado, viu? Laurindo Forne, do bairro da Lapa. O pedido depois foi de Afonso Dias, de São Caetano do Sul, que solicitou com Mário Zan, de Olegário Mariano e Gilberto Carvalho, Zíngara. E o Afonso Dias, de São Caetano do Sul, ofereceu para toda a equipe do programa Raízes do Brasil. Na sexta-feira estaremos fazendo o sorteio do CD Capitão Furtado e Theo Azevedo. Músicas inéditas do Capitão Furtado e Theo Azevedo, reunidos num CD maravilhoso, numa produção do Assis Ângelo, que apresenta inéditos de Capitão Furtado e Theo Azevedo. Agora com Moacir e Sandra, de Américo Giacomini e João Sul, Abismo de Rosas. E no próximo intervalo, o Cantinho do Ouvinte. Depois, Moacir e Sandra, Lio e Léo cantam de João do Reino, Sombra da Laranjeira. mentira deliciosa. E hoje é meu ideal, um abismo de rosas, onde a sonhar eu devo jamais dele te dizer. O amor, se é puro, suporta obscuro, quase a sorrir, a dor de ver a mais linda ilusão. São poucas, porém real. Esse tipo de amar me faz lembrar, me dá saudade da minha feliz mocidade. Eu não sei o porquê, mas eu trago comigo, guardado em minha lembrança, uma jura de um ser casal que eu vi no meu tempo de criança. Foi na sombra de uma laranjeira florida e exalando seu olor que ele disse a ela, querida, para o ano quando a laranjeira estiver florida, eu virei lhe buscar, meu grande amor. os anos se passavam e ele não vinha. E a curiosidade minha aumentava cada vez mais. Eu fui crescendo, crescendo e vendo ela sofrendo e o rapaz jamais. Aí fiz uma jura que quando eu tivesse um amor, jamais eu iria amar na sombra de uma laranjeira em flor. Hoje sei, pelo que vi, já ouvi falar, que um casal que ama em sua sombra não se consegue casar. Os anos se passavam e ele não vinha. E a curiosidade minha aumentava cada vez mais. Eu fui crescendo, crescendo e vendo ela sofrendo e o rapaz jamais. Aí fiz uma jura que quando eu tivesse um amor, jamais eu iria amar na sombra de uma laranjeira em flor. Hoje sei, pelo que vi, já ouvi falar, que um casal que ama em sua sombra não se consegue casar. Nós ouvimos com Moacir e Sandra, de Américo Giacomini, João do Sul, Abismo de Rosas. Depois com Liu e Léo, do João do Reino, Sombra da Laranjeira. Cantinho do Ouvinte. Atenção, Riacho Grande, aqui encostado em São Bernardo do Campo, na Benings, né? A Benings fica ali no Riacho Grande. O José Rodrigues hoje vai ser atendido no Cantinho do Ouvinte. Ele escolheu com o Nestor da Viola, Rei do Gado, com Tonico e Tinoco, Caboclo, e com Moreno e Moreninho, São Judas Tadeu.

fez os seus pedidos e também agradeceu, vai beijando e despedindo do Senhor Judas Tadeu. Vai beijando e despedindo do Senhor Judas Tadeu. Eu vou embora, adeus, adeus, mas levo no pensamento o Senhor Judas Tadeu. Eu vou embora, adeus, adeus, mas levo no pensamento o Senhor Judas Tadeu. Mas levo no pensamento o Senhor Judas Tadeu. Ouvimos com Nestor da Viola, do Ted Vieira, Rei do Gado. Com Tonico Tinoco, de Capitão Barduíno e Anacleto Rosa Júnior, Caboclo. Moreno e Moreninho cantaram de José Alves e Moreno, São Judas Tadeu. Músicas do Cantinho do Ouvinte, escolhidas por José Rodrigues do Riacho Grande. Ofereceu para todos os ouvintes vizinhos dele, lá do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Ofereceu para toda a equipe do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, viu, José Rodrigues do Riacho Grande. Você está curtindo a Rádio Cultura Brasil? Você está participando do Raízes do Brasil? E você pode participar também por carta, mandando uma cartinha para a Rua Seno Esbrigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Manda uma carta. Fundação Padre Anchieta, Rádio Cultura Brasil. Endereço Rua Senes Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E você completa no envelope programa Raízes do Brasil. Escolhe a música, pode fazer o oferecimento da música escolhida. E se tiver datas festivas da sua família, você pode anunciar o motivo, as datas. E a gente, com muito gosto, transmite aqui no programa Raiz do Brasil. Aniversários, batizados, nascimentos, noivados, bodas, certo? Estamos aí à sua disposição. Endereço, Rua Semes Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E o mês que vem, em dezembro, mês do Natal, mês da maior data da cristandade, nós estaremos sorteando, a partir do dia 1º até o dia 23, de segunda a sexta-feira, 3 CDs diariamente para um único ouvinte do programa Raízes do Brasil. Vamos seguindo agora com o Tapajós Tocantins, cantando do Alexinho Tocantins, Caravana de Rodeio. Depois com o Cacique Pajé, do Cacique de Barbraga, O Som da Minha Chibata. Cidade vai ter festa de rodeio, vem os tropeiros com a sua caravana, os caminhões descarregando a bagagem. Vamos ter festa no final desta semana. A nossa gente aguarda com muita euforia para assistir a grande festa de rodeio, que nos dará grandes momentos de alegria, com as proezas dos campeões do arreio. A voz vibrante de um famoso locutor faz recordar nosso saudoso Zé do Prato, anunciando a grande festa do rodeio, onde se encontram veteranos e novatos. Quando anuncia a porteira se abrindo, cavalo doido sai pulando no Maranhão. Arquibancada a galera sacudindo, vai aplaudindo a elegância do peão. Música.

do cacique Demar Braga, o som da minha chibata. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Eu quero mandar um abraço pro Cunha lá do Butantã. Volta e meia eu cruzo com ele, entusiasmado, não perde um programa Raízes do Brasil. Ô Cunha, um grande abraço para você, viu? Mora lá no nosso núcleo, somos vizinhos. Bom, agora a gente vai atender a carta de José Fernandes de São Caetano do Sul com Arlindo Betti, o valsa para Dona Mafalda. E depois, pedido de Valdir da Silva de Goianazes com Zé do Laço e Goianita, o campeão. Thank you. da carreira sofri muita humilhação. Tive que lutar sozinho e ninguém me deu a mão. Mas pra se vencer na vida tem que ter opinião. A vitória demorou, mas o meu dia chegou. Meu sucesso estourou como um tiro de canhão. Hoje quem me vê cantando não sabe o que eu já passei. Quanto suor derramado, quantos tombos já levei. Sofri como condenado, mas eu nunca reclamei. A luta desse matuto foi sucesso absoluto. Hoje estou colhendo os frutos da semente que plantei. Conquistar o sucesso precisa ter muita raça. É preciso muita luta, sucesso não vem de graça. Quem luta com fé em Deus na vida nunca fracassa. Com Deus no meu coração, suportei a humilhação. Hoje sou campeão, meu sucesso está na praça. Nós ouvimos com Arlindo Bettio, do próprio Arlindo, valsa para Dona Mafalda. Pedido do José Fernandes, de São Caetano do Sul, bairro Fundação Popular Zezinho da Sanfona. Ofereceu para Josefa Guilherme do Caxingui, para o pescador do Mercadão, Jorgeão Pescador, Jorge de Paula, para o xará Miguel Fernandes e a Terezinha da Moca, para o Nelson Matos de São Bernardo do Campo. Zé Fernandes, o popular Zezinho da Sanfona, sempre escrevendo para o programa Raiz do Brasil. Ele e a esposa Ana também. A Ana também escreve. Maravilha, muito obrigado. Viu, um casal simpaticíssimo lá de São Caetano do Sul. Bom, depois o pedido do Zé Fernandes, pedido do Valdir da Silva de Goianazes, com Zé do Laço e Goianita, do Pretinho e Marcelito, campeão. E o Valdir da Silva ofereceu para o Arquimedes, para o José, para Antônio e Vanderlei. São os oferecimentos do Valdir da Silva de Goianazes. Arquimedes, José, Antônio e Vanderlei. Programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas AM. Bom, agora, Zico e Zeca interpretam de autoria deles Nova Irradiação. Reforçada, e as ondas curtas e longas eu